Ficheiro 115, página 923. A minha boca estava tão seca que não consegui falar imediatamente. Havia um resto de vinho no meu frasco. Bebi-o. O gosto acre como bilis na minha língua. Há uma única maneira, disse eu. Apenas uma. A cabeça de Jamie continuava afundada entre as mãos. Fora uma longa viagem e o choque das notícias de Alec havia acrescentado depressão ao seu cansaço. Tínhamos-nos desviado para encontrar os seus homens, ou a maior parte deles, um bando maltrapilho, desgraçado, indistinguível dos esqueléticos freisers de Lovat que os rodeavam. A entrevista com Carlos fora muito além da última gota. Sim? Inquiriu ele. Hesitei, mas eu tinha de falar. A possibilidade tinha de ser mencionada. Quer ele ou eu pudéssemos executá-la ou não. É Carlos Stuart, proferi finalmente. É ele. Tudo. A batalha, a guerra, tudo depende dele. Não vês? Sim? Jamie olhava para mim agora os olhos vermelhos, curiosos. Se ele estivesse morto? Murmurei por fim. Os olhos de Jamie cerraram-se e os últimos vestígios de sangue drenaram-se do seu rosto. Se ele morresse, agora, hoje ou esta noite, Jamie, sem Carlos não há nada pelo que lutar. Ninguém para ordenar que os homens marchem para Culloden. Não haveria batalha. Os longos músculos da sua garganta ondularam brevemente quando ele engoliu em seco. Abriu os olhos e fitou-me horrorizado. Santo Deus! Murmurou. Santo Deus! Não podes estar a falar a sério. A minha mão fechou-se sobre o cristal esfumado, no seu engaste de ouro, pendurado ao meu pescoço. Haviam-me chamado para atender ao príncipe antes de Falkirk. O Sullivan, Tullibardine e os outros. Sua Alteza estava doente, uma indisposição, disseram. Eu examinara Carlos, fizera com que desnudasse o peito e os braços, examinara a sua boca e o branco dos seus olhos. Era escorbuto e diversas outras doenças de desnutrição. Disse-lhes isso. Disparate, dissera Sheridan, ultrajado. Sua Alteza não pode sofrer de prurido como um comum camponês. Ele tem comido como um deles, retorquirei eu. Ou talvez pior do que um deles. Os camponeses eram obrigados a comer cebolas e repolho, não tendo outra coisa. Desdenhando a comida comum, Sua Alteza e seus conselheiros comiam carne e quase nada além disso. Olhando em redor do círculo de rostos assustados, indignados, vira poucos que não apresentavam sintomas da falta de alimentos frescos. Dentes moles ou em falta, gengivas inchadas, sangrando, os folículos cheios de pus, formigando, que tão abundantemente decoravam a pele branca de Sua Alteza. Eu detestava ceder qualquer porção dos meus preciosos frutos de roseira brava e frutos silvestres secos. Mas oferecera-me com relutância para fazer com eles um chá para o príncipe. A oferta fora rejeitada, com o um mínimo de cortesia. E eu soubera que Archie Cameron fora convocado com a sua tigela de sanguessugas e lanceta para ver se uma libertação do sangue real aliviaria o prurido real. Eu poderia fazê-lo, disse eu. O meu coração batia com tanta força no meu peito que mal conseguia respirar. Podia preparar-lhe uma poção. Acho que o conseguiria persuadir a bebê-la. E se ele morresse depois de tomar o teu remédio? Santo Deus, Claire! Matar-te-iam ali mesmo! Enfiei as minhas mãos debaixo dos braços cruzados, tentando aquecê-las. E isso importa? Perguntei, procurando desesperadamente estabilizar a minha voz. A verdade é que importava, sim. Naquele momento, a minha própria vida pesava bem mais na balança do que as centenas que eu pudesse salvar. Cerrei os punhos, tremendo de pavor, um rato nas mandíbulas da armadilha. Jamie surgiu ao meu lado no mesmo instante. As minhas pernas não me obedeciam. Ele praticamente carregou-me até ao banco partido e sentou-se comigo, os braços envolvendo-me com força. Tu tens a coragem de um leão, Modwin, murmurou-me ao ouvido. De um urso, de um lobo. Mas tu sabes que não te vou deixar fazer isso. Os tremores abrandaram, embora ainda sentisse frio e náuseas pela gravidade daquilo que eu propunha. Deve haver alguma outra maneira, disse eu. Há pouca comida, mas a pouca que há vai para o príncipe. Acho que não seria difícil acrescentar alguma coisa ao seu prato sem ser notado. Tudo está completamente desorganizado. Isso era verdade. Por toda a casa, os oficiais dormiam sobre as mesas e no soalho, ainda calçados com as suas botas, cansados demais para descansar as armas. A casa estava um caos, com constantes idas e vindas. Seria simples distrair um criado o tempo suficiente para acrescentar um pó mortal à refeição da noite. O terror imediato aplacara-se um pouco. Mas o horror da minha proposição prolongava-se como veneno, esfriando o meu próprio sangue. O braço de Jamie apertou-se por um instante em torno dos meus ombros. Depois afastou-se enquanto considerava a situação. A morte de Carlos Stuart não poria fim à questão da revolta. As coisas tinham ido longe demais para isso. Lord George Murray, Balmerino, Kilmarnock, Lochiel, Clan Ranald, todos eram traidores, com vidas e propriedades penhoradas à coroa. O exército das Terras Altas estava em frangalhos. Sem a figura de Carlos à frente para unir as tropas, dissipar-se-iam como fumo. Os ingleses, aterrorizados e humilhados em Preston e Falkirk, não hesitariam em perseguir os fugitivos, procurando recuperar a honra perdida e lavar o insulto com sangue. Era pouco provável que Henrique de York, o piedoso irmão mais novo de Carlos, já obrigado pelos votos eclesiásticos, tomasse o lugar do irmão para continuar a guerra pela restauração da monarquia Stuart. Não havia nada à frente, a não ser catástrofe e a devastação, e nenhuma maneira de as evitar. Tudo o que podia ser salvo agora eram as vidas dos homens que iriam morrer na charneca no dia seguinte. Fora Carlos quem escolhera lutar em Culloden, Carlos, cuja autocracia míope e teimosa desafiara os conselhos dos seus próprios generais e levara adiante a invasão da Inglaterra. E se a oferta de Sandringham seria para o bem ou para o mal, a resposta morrera com ele. Não havia nenhum apoio proveniente do Sul. Os ingleses jacobitas que existissem não tinham acorrido como se esperava ao estandarte do seu rei. Forçado a recuar, Carlos escolhera aquele último e obstinado posto de resistência para colocar homens famintos, exaustos e mal equipados numa frente de batalha, numa charneca alagada pela chuva, e enfrentar a ira do fogo dos canhões de Cumberland. Uma vida contra 2.000. Uma vida, mas uma vida real. E tirada não em combate, mas a sangue frio. O pequeno quarto onde nos encontrávamos sentados tinha uma lareira, mas o fogo não fora aceso. Não havia combustível. Jamie permanecia sentado, fitando-a, como se buscasse uma resposta em chamas invisíveis. Assassinato. Não apenas assassinato, mas regicídio. Não apenas assassinato, mas a morte daquele que um dia fora seu amigo. E, no entanto, os homens dos clãs das Terras Altas já tremiam na charneca descampada. remexendo-se nas suas fileiras cerradas, enquanto o plano de batalha era ajustado, reorganizado, reordenado, à medida que outros homens chegavam para se unir às tropas. Entre eles estavam os Mackenzie, de Leor, os Fraser, de Bolie, 400 homens do mesmo sangue de Jaime e os 30 homens de Lallybroch, os seus próprios homens. O seu rosto estava pálido, imóvel, enquanto ele pensava, mas as mãos, entrelaçadas sobre o joelho, crispavam-se com força, evidenciando a luta que ele travava. Dedos aleijados e dedos sãos contorciam-se enlançados. Sentei-me ao lado dele, mal ousando respirar, aguardando a sua decisão. Finalmente, exalou o ar dos pulmões com um suspiro quase inaudível e voltou-se para mim, um olhar de indescritível tristeza no rosto. Não posso, sussurrou. A sua mão tocou ao de leve o meu rosto, envolvendo a minha face. Quisera Deus que o pudesse, Sassenach, mas não posso fazê-lo. A onda de alívio que me inundou deixou-me sem fala, mas ele viu o que eu sentia e segurou as minhas mãos entre as suas. Meu Deus, Jaime, ainda bem. Fico feliz com isso, sussurrei. Ele baixou a cabeça sobre as minhas mãos. Voltei o rosto para colocar a minha face contra os seus cabelos e fiquei paralisada. Na soleira da porta, observando-me com um olhar de absoluta repugnância, estava Dougal Mackenzie. Ele envelhecera nos últimos meses. A morte de Rupert, as noites insones de discussões estéreis, as tensões da difícil campanha e agora a amargura da derrota iminente. Havia cabelos grisalhos na barba castanho-avermelhada, um tom acinzentado na pele e profundos sulcos no rosto que não estavam lá em novembro. Com um choque compreendi que ele se parecia agora com o irmão, Callum. Ele quis ser o líder, Dougal Mackenzie. Agora ele herdava a chefia do clã e pagava o preço. Imunda, traiçoeira, vagabunda, bruxa. Jaime deu um salto como se tivesse levado um tiro, o rosto branco como a neve do lado de fora. Pus-me de pé de um pulo, virando o banco com um estrondo que ecoou pelo quarto. Dougal Mackenzie avançou lentamente na minha direção, afastando as pregas do seu manto, de modo que o punho da espada ficasse livre para a sua mão. Eu não ouvira a porta abrir-se atrás de mim. Devia ter ficado aberta. Há quanto tempo estivera ele do outro lado ouvindo? Você, rosnou baixinho. Eu devia ter sabido. Desde a primeira vez que a vi, eu devia ter sabido. Os seus olhos estavam fixos em mim, algo entre o horror e a fúria nas profundezas verdes e enevoadas. O ar agitou-se repentinamente ao meu lado. Jaime estava ali, a mão no meu braço, puxando-me para trás dele. Dougal, disse ele, não é o que você pensa. É... Ah, não? Interrompeu Dougal. O seu olhar abandonou-me por um instante e encolhi-me atrás de Jaime, grata pela trégua. Não é o que eu penso? Repetiu ainda falando brandamente. Ouço a mulher instando-te a cometer um terrível assassinato, o assassinato do nosso príncipe. Não só um vil assassinato, mas traição também. E tu dizes-me que eu não ouvi o que ouvi? Sacudiu a cabeça, as madeixas castanho-douradas, embaraçadas, lânguidas e oleosas, caídas sobre os ombros. Como todos nós, passava fome. Os ossos saltavam-lhe do rosto, mas os olhos ardiam nas órbitas escuras. Não te culpo, rapaz, disse ele. A sua voz soou cansada e apercebi-me de que ele era um homem de mais de 50 anos. Não é culpa tua, Jaime. Ela enfeitiçou-te. Qualquer um pode ver isso. A sua boca contorceu-se quando olhou de novo para mim. Sim, eu sei muito bem como tem sido para ti. Ela lançou-me o mesmo feitiço um dia. Os seus olhos varreram-me de cima a baixo, em brasa. Uma vadia, assassina e mentirosa, que pegaria um homem pelo pau e o levaria à sua desgraça, com as garras cravadas nas suas bolas. Esse é o feitiço que elas lançam em ti, rapaz. Ela e a outra bruxa. Levam-te para as suas camas e roubam-te a alma, enquanto tu dormes com a cabeça nos seus seios. Elas tomam a tua alma e devoram a tua masculinidade, Jamie. Libertou a língua e umedeceu os lábios. Ainda me fitava intensamente e a sua mão apertou-se no punho da espada. Afasta-te, rapaz. Vou livrar-te da Sassenach, vagabunda. Jamie deu um passo adiante e colocou-se à minha frente, momentaneamente bloqueando a minha visão de Dougal. Está cansado, Dougal, disse ele, falando baixo e devagar, procurando acalmá-lo. Cansado e a ouvir coisas. Desce, eu vou. Não teve oportunidade de terminar. Dougal não o ouvia. Os olhos verdes e fundos estavam fixos no meu rosto e o chefe dos Mackenzie sacara a adaga da bainha à sua cintura. Vou cortar-lhe a garganta, disse num sussurro. Devia tê-lo feito da primeira vez que a vi. Teria poupado muito sofrimento a todos nós. Eu não tinha a certeza se ele não estaria certo, mas tal não significava que tivesse a intenção de deixar que ele remediasse a questão. Dei 3 passos rápidos atrás e esbarrei contra a mesa. Para trás, Dougal! Jamie arrojou-se à minha frente, o braço erguido como um escudo, quando Dougal avançou para mim. O chefe dos Mackenzie sacudiu a cabeça como um touro, os olhos vermelhos, fixos em mim. Ela é minha, proferiu com voz rouca. Bruxa, traidora. Sai do caminho, rapaz. Não quero ferir-te, mas juro por Deus que se protegeres essa mulher, matar-te-ei também, filho adotivo ou não. Ele empurrou Jamie, agarrando-me o braço. Apesar de exausto, faminto e mais velho, como estava, ainda era um homem colossal e os seus dedos penetraram fundo na minha carne. Dei um grito de dor e pontapiei-o freneticamente quando me puxou para si com um safanão. Ele agarrou-me pelos cabelos e forçou a minha cabeça para trás, violentamente. Eu sentia o seu hálito quente e acre no meu rosto. Gritei e ataquei-o, enfiando as unhas no seu rosto, num esforço para me libertar. O ar explodiu dos seus pulmões quando o punho de Jamie o golpeou nas costelas e a mão que agarrava aos meus cabelos soltou-se quando o outro punho de Jamie desceu num soco sobre o seu ombro, deixando-o dormente. Inesperadamente livre, caí para trás, contra a mesa, gemendo de choque e de dor. Dougal girou nos calcanhares para encarar Jamie, agachando-se em posição de luta, brandindo a adaga, a lâmina apontando para cima. Que assim seja, então, disse ele, respirando pesadamente. Oscilou um pouco, de um lado para o outro, deslocando o peso do corpo, procurando uma posição vantajosa. O sangue não mente, Fraser desgraçado. A traição corre nas tuas veias. Anda, cria de raposa. Vou matar-te rápido em consideração à tua mãe. Havia pouco espaço de manobra no pequeno sótão. Não dava para sacar de uma espada. Com a adaga fincada no tampo de mesa, Jamie estava de facto desarmado. Ele adotou a mesma postura de Dougal, os olhos vigilantes, fixos na ponta da ameaçadora adaga. Baixa a arma, Dougal, disse. Se tem consideração pela minha mãe, então ouça-me por ela. O Mackenzie não respondeu, mas atacou repentinamente, um golpe de baixo para cima destinado a estripar o adversário. Jamie esquivou-se para o lado esquivou-se de novo do amplo giro do braço armado que veio do outro lado. Jamie possuía a agilidade da juventude a seu favor, mas Dougal tinha a arma. Dougal investiu para a frente e a adaga deslizou pela lateral do corpo de Jamie, rasgando-lhe a camisa e golpeando uma linha escura na sua carne. Com um silvo de dor, ele deu um salto para trás, tentando agarrar o pulso de Dougal, segurando-o quando a lâmina desceu num golpe fulminante. O brilho fosco da lâmina fulgurou uma única vez e desapareceu entre os corpos em luta. Continuaram o embate, unidos como amantes, o ar impregnado do cheiro a suor masculino e a fúria. A lâmina ergueu-se uma outra vez, duas mãos agarradas ao cabo redondo. Uma mudança de posição, um puxão, um repentino grunhido de esforço, um de dor. Dougal recuou aturdido, o rosto congestionado e escorrendo suor, o cabo da adaga projetando-se da base da sua garganta. Jamie desequilibrou-se, arfando, e apoiou-se na mesa. Os seus olhos estavam escuros do choque e os cabelos encharcados de suor, as bordas do rasgo da sua camisa tintas de sangue do corte. Ouviu-se um som terrível de Dougal, um som de choque e respiração interrompida. Jamie segurou-o quando ele cambaleou e caiu, o peso de Dougal derrubando-o de joelhos. A cabeça de Dougal apoiou-se no ombro de Jamie, os braços de Jamie enlaçando o corpo do seu pai adotivo. Caí de joelhos ao lado dos dois, tentando ajudar, estendendo os braços para segurar Dougal. Era tarde demais. O enorme corpo ficou flácido. Depois estremeceu com um espasmo, deslizando do abraço de Jamie. Dougal ficou encolhido no chão, os músculos sacudindo-se em convulsões involuntárias, lutando como um peixe fora de água. A sua cabeça ficou apoiada na coxa de Jamie. Um espasmo para cima deixou-lhe o rosto à mostra. Estava contorcido, roxo, os olhos apenas duas fendas. A sua boca movia-se continuadamente, dizendo algo, falando com grande esforço, mas sem som, a não ser pelo ruído áspero e gorgolejante da sua garganta destroçada.